Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Olá a todos. Sou a Zoia e bem-vindos à emissão desta semana de Noir, o programa de projeto Pescador de Sonhos, SSG do programa Escolhas. Como já foi referido, este projeto de intervenção social funciona em Albufeira e é promovido pela APEXA, Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve, mas tem parcerias com outras entidades da região. Assim, do consórcio fazem parte a Câmara Municipal de Albufeira, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Guarda Nacional Republicana, o Agrupamento de Escolas de Albufeira, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a ZIR, Associação de Intervenção Social e Formação, a ACRAL, Associação de Comércio e Serviços de Algarve, a FNAC e a Rádio Solar. Iremos apresentar cada uma destas entidades noutras emissões do nosso programa. Hoje, o destaque vai para uma das principais iniciativas do Pescador de Sonhos SSG. Falamos da Dreambox, um estúdio e uma editora criada com o objetivo de lançar projetos musicais de quem dá os primeiros passos no mundo da música. A etiqueta foi criada ainda durante o ano de 2014, com a intenção de promover o empreendedorismo, estimulando a criatividade e iniciativa dos jovens do Conselho de Albufeira. Sempre te disseram sem alguém podias contar. Com a vida que temos aprendemos que nem todos devemos confiar. Devemos confiar, devemos confiar. Durante vários meses trabalhou-se em diversos temas musicais, levando a uma coletânea que viu a luz do dia já no ano de 2015. Em setembro desse mesmo ano, foi organizado um concerto para a apresentação do disco, que teve o apoio e participação da Reflect, um dos maiores nomes do hip-hop no Algarve. Acredita que inimigos são tantos que meus consegues contar, mas quando estiveres a subir vão-te querer agarrar. O concerto no Auditório Municipal de Albufeira contou com mais de 100 pessoas e marcou a primeira etapa de uma viagem que não vai ficar por aqui. O objetivo é lançar neste ano de 2016 mais um disco que contará com uma divulgação ainda maior. Em breve teremos novidades sobre este assunto. Agora vamos ouvir Rafael Duarte, conhecido no mundo da música como Raps, um rapper com mais de 10 anos de carreira e que irá editar o seu terceiro disco de originais pela Dreambox. Como aconteceu o teu envolvimento com a Dreambox? Ora, aqui na Dreambox, surgiu por outras pessoas que me disseram que iria existir um estúdio, já conheci algumas pessoas que tinham feito algumas coisas aqui e pá, visto que era mais perto vim experimentar, vim gravar alguma coisa. Fala um pouco do teu percurso na Dreambox. Ora, aqui na Dreambox tenho várias faixas gravadas aqui, inclusive o álbum que vai sair, este terceiro álbum, que vai ser diretamente aqui da Dreambox. Porque é importante haver um projeto como este? Acho que é muito importante haver este projeto aqui em Albufeira, principalmente não só para dar oportunidade também aos miúdos que querem começar a fazer alguma coisa relativamente à música, não só no rap, mas na música em geral. Mas também para tirar um bocado os miúdos de certos caminhos, talvez, e puxando-os um bocado mais para o estúdio. E outros projetos que envolvem também esta casa, digamos assim. Mas é uma mais-valia para os miúdos. Eu aposto nisso mesmo, principalmente para as crianças. Qual foi a importância de se ter lançado uma coletânea? Acho que foi um projeto super importante, não só para aqui, para a casa em si, mas também para os intervenientes do projeto, neste caso os MCs. Foi muito bom, mesmo para os miúdos mais novos, e tentarem ter um bocado mais responsabilidade e sermos profissionais com eles. Outro elemento que já fez parte da Dreambox é o João Costa, dinamizador comunitário na anterior geração do projeto e que acompanhou o lançamento da primeira coletânea do estúdio. Como aconteceu o teu envolvimento com a Dreambox? O meu envolvimento com a Dreambox foi simples. Eu fui selecionado para ser dinamizador comunitário do projeto Pescador de Sonhos. Logo, nós tínhamos a atividade de empreendedorismo artístico e criámos a Dreambox. Fala um pouco do teu percurso na Dreambox. O meu percurso na Dreambox foi muito empolgante, porque eu sempre gostei de rimar, desde os 13 anos sempre estive envolvido com o rap, logo aproximei sempre dos jovens, cantando em escolas, bares, por aí afora, logo foi bom desenvolver, todos os dias que passei lá desenvolvemos intelecto e tivemos a escrever, sempre a criar, a produzir, a arranjar maneira de fazer isto, aquilo, criação de logotipo desde a raiz. Tudo isto, a Dreambox é uma família, a Dreambox é a team. Porque é importante haver um projeto como este. A Dreambox é importante para todas as pessoas. A Dreambox é um projeto que depende da liberdade, da criatividade de cada um. Quem quiser criar, pode criar, não existe limite. A Dreambox é música, é arte, é oportunidade de evolução, de expressão. A Dreambox é muito importante. O problema é esta divulgação, tem que ser bem feita. Qual é o futuro da Dreambox? A Dreambox pode e deve ir até um ponto que é infinito ou incógnito. Devemos criar, publicar, vender para ganhar sustentabilidade para o projeto, porque é o mais importante, pelo menos é o que eu tenho em mente, e dar sustentabilidade à criação dos projetos de todos os participantes efetivos na Dreambox. Dois panoramas, duas visões, deixa fluir na batida as nossas contas. E foi assim que ficamos a saber mais sobre a Dreambox, uma editora de música e uma iniciativa de empreendedorismo jovem a funcionar dentro do projeto Pescador de Sonhos E6G. Todos os meses daremos destaque a um artista da Dreambox para ficarmos a conhecer a nova música que se vai fazendo em Albufeira. E com a entrevista ao João, terminamos a emissão de hoje. O projeto Pescador de Sonhos E6G volta a estar no ar na próxima terça-feira aqui na Rádio Solar. Não deixem de nos visitar na Avenida dos Descobrimentos, em Albufeira, mesmo por cima do McDonald's. Ou então façam um like na nossa página de Facebook. Basta pesquisar por Pescador de Sonhos E6G. Adeus e até para a semana. 1, 2, 3, 4. Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos E6G, do programa Escolhas. Apoio Rádio Solar.